ti com todo meu ser. Eu exalto teu nome, consagrando o que sou pra te adorar. Com todo meu ser, eu